I'm so happy that you're

Que começou naquela pegada Dick Tracy, né? Diferentinha. Esse foi o primeiro bloco, então não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 6:29. Rio Sul Rádio Serviço. Agora eu vou mudar minha conduta. Alô, ouvintes, aqui é Frejá e eu tô aqui para falar com vocês sobre a campanha Vista-se, que é a campanha para incentivar o uso da camisinha. É muito importante que vocês saibam que o uso da camisinha é a diferença entre a vida e a morte, ou uma vida saudável e uma vida preocupada o tempo todo em ter que se cuidar com remédios pesados, caros. Então, cuidado, senão você dança. Use camisinha sempre. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Albânia. Hungria. Voltamos a apresentar Flash House. Esse é o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas pela Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro, uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. E a edição de hoje, nesse segundo bloco, tem um especialzinho bacana, tá? Eu sei que tem muita gente aí que gosta. Só músicas nacionais em versões dançantes. A gente começa com Zero. Agora eu sei. Aumente o volume dessa bagaça e curta. Traz de dor.

aventura. Você até jura, nunca sentiu tamanha emoção. Meu uniforme brincaque não resistiu ao ataque das suas unhas vermelhas. Meu bem, meu bem, você rasgou meu coração. Selva. Eu acho que foi ela. E você se entregou, mostrando sua mão amarela. Adelaide, minha dama na Guaia. Adelaide, minha dama. Alive. Esse daí é o Jorge Benjor com o Engenho de Dentro, DJ Marcão de Mix. Só não me pergunte quando eu fiz isso, eu sei que faz muito tempo. Né? Ainda Inimigos do Rei com Adelaide, Barão Vermelho, Perdidos na Selva, Capital Inicial, Fátima, Tim Maia, Não Quero Dinheiro e Chocolate. Foi uma dobradinha. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje, especial nacional, tá? Esse segundo bloco foi um especialzinho, só com músicas nacionais, né, brasileiras, mixadinhas, né, versões dançantes, né, mixadinhas pelo DJ Marcante. Começamos esse segundo bloco com zero, Agora Eu Sei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa surpresa, né, bem como todo o restante do programa, tá? Todo o Flash House, enfim. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta com mais um Flash House pela Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Sete e quatro. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Sem Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Lembrando que você pode conferir os podcasts dos programas de fim de semana da Rio Sul Rádio, através dos principais agregadores e também pelo podcast.riosulradio.com. Driving to the heights, dragging by the toes. Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Play. til. Til nattelivets lækre leg og festen der kun venter på mig. Som en anden ingeniør for min chauffør, det hele til at køre. På bagsædet er jeg kongen af det hele og af en frihed jeg har så svært ved at dele. Alene, bare tid til mig selv, fri for tosomhedens længsel. Kan jeg gøre hvad jeg vil, når jeg har solgt min Berlingo og jeg har købt en kværn, knaldet end af min gymnasieflamme, som vist nok er flyttet til Skjern. Jeg så går turen til Skagen for at ligge på stranden om dagen og give den gas på bodyhold i hele natten lang med champagne og midsommersang. Alene, bare tid til mig selv, fri for tosomhedens længsel. Kan jeg gøre hvad jeg vil, nu jeg er alene. Bare tid til mig selv, ud af bekvemlighedens fængsel. Har en helt ny plan for mig selv, for nu jeg er fri, fri som en fugl. Jeg slipper for en vejmand og købt en billet til Thailand for at sidde hele dagen og nyde livets frikvarter. Der er ingen der siger hvad jeg skal mene, ingen der siger hvad jeg skal mene mere. Kvarter. Måske jeg bare skulle tage den næste, for jeg trænger slet ikke til at feste. Alene, bare tid til mig selv, fri for tosomhedens længsel. Kan jeg gøre hvad jeg vil, nu er jeg alene. Bare tid til mig selv, 7h33. Rio Sul Rádio Serviço. O tráfico de animais silvestres causa prejuízo econômico ao Brasil e pode causar prejuízo também para a sua saúde. Quem compra um animal silvestre de forma ilegal pode estar levando para sua convivência e de sua família um animal que não passou por nenhum controle sanitário. Esse animal pode ser portador e transmissor de doenças graves ao ser humano. Não compre animais silvestres ilegalmente. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama. 0800-61-8080. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Boa noite. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. 'Cause I'll be single soon. I'll picking up this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay late if I wanna, I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay late if I wanna, I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, Katrina and the Waves. Desesperadamente do óbvio. Rio Sul Rádio. What you see, oh, so me. I decide to come outside. You turn around and you tell me you need me. named Tom. He listened to rap and he thought he was strong. The rapper Dr. M said he should be banned. He knew nothing else, this is all he had. He went in the shop and pulled out his gun. He said, motherfucker, now reach for the sun. He said, give me all your dough and don't fight back, cause this thing in my hand goes rat-a-tat-tat. Rat-a-tat-tat, rat-a-tat-tat, rat-a-tat-tat, rat-a-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Rat-a-tat-tat, rat-a-tat-tat, rat-a-tat-tat, rat-a-tat-tat-tat-tat. Now Tom was a boy, he didn't understand. For everything he did, he get a reaction. But in his little mind, he thought he was the man, after getting psyched up on the Tuesday band. He went into town and got in a fight. He got his ass kicked, but he thought he was right. You'd think he would've learned before he got burnt, until the next week when he got his turn. When he got burned, when he got burned, when he got burned, when he got burned. About the man in the back, a downtown cop with a big fat stack. Before he knew it, all hell broke loose, like the 1981 movie Turkey Shoot. When it all calmed down, Tom knew that he blew it. It wasn't really late, so why did he do it? Why did he do it?